Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz João Fênix e seu álbum A Foto Onde Eu Quero Estar. Começamos com a faixa Entrar na Dança, uma composição de João Fênix e Cláudio Lins. Quando descomplico meu olhar, eu tenho fé, eu faço, fica, eu viro um par. Se mesmo aqui ou ali eu volte a tropeçar, eu me levanto pra entrar na dança. João Fênix tem uma interpretação vocal bastante pessoal, com seu timbre surpreendentemente agudo. Confira em O Beijo de João Fênix e Edu Krieger. Sinto a vazante que me invade em si, neste encosto de areia. Vasco me diz que o que serve ao meu mar tem uma calma que incendeia. Eu faço, eu sinto, eu sinto. Eu canto memórias do teu salutar, saudades de um jeito de olhar. O timbre viril da minha voz me guarda. Sonhei por demais em teus sonhos, tratei com desdém os teus erros. O disco foi produzido por Jaime Allen, J.R. Tolstói e João Fênix. Os arranjos orquestrais são de Jaime Allen, o que é uma garantia de qualidade. Vamos ouvir a música O Equilibrista e os Animais, uma música de Marcos Asher, com versão de João Fênix. A mesma lição. Você não mais será bom ou desejado. Resolveu fechar seu coração, revelar sua senha secreta. Não mais, você já foi alguma vez amado. Alguma vez. Com músicos como Marcos Suzano, Rodrigo Campelo, Bruno Migliari, Marcelo Vig, Sasha Ambach, João Fênix se acompanha por um time de respeito. Vamos ouvir O Som do Amor para Sempre, dedicado a John, uma composição de João Fênix. Quando vasculho em canções, o que ouve aos nossos corações. Um vulto de meia estação faz a expressão de espanto e sentimento de perda. São os zumbidos pelo ar, então volta a crer que faz a delícia. Índia, borboleta, flor, se és meu grande amor. João Fênix com seu álbum A Foto Onde Eu Quero Estar é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Sala de Som. Mais informações no site www.saladesom.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um disco do dia.